tive medo de você quando te encontrei. Só no brilho dos seus olhos eu já me lembrei de como era bom. Aí bate um silêncio no meu coração, e pouco a pouco no meu quarto vem a solidão e as lembranças de como era bom. De você.